Eu posso ter uma mesa para você viver agora com o João de Linha Litoral. Obrigado, motor no meu pé, de Linha Litoral. Thank you. 7-0, deixa eu ver. Solo aos 2,5 direito. já tem EMAR, pouso do São Afonso em risco, reporte Paulo controlado, risco do campo de abraço. Aeródromo de 1-0-0 graus, 1-5 graus. Alexandre de Fábio, trata do estado, cruzar por 197, vento 1-0-0 graus, 1-3 graus. Romântica. Thank you. identificação desse avião chegada para mais novo para visa de voo 030, justo no 0. Patrick Romeu Golfo, comunidade? Profissional, se não for o nome, 18 desse momento. Salvador, boa, bom, boa tarde, ao Romeu Romeu Golfo. Golfe, aí o Chama 05, atenção, pouso, Chama 0. Pode sim, você está pra gente, está uma base pela direita, ou no certo, Romeu Golfe? Meu Golfe é MGF7, cancelado as 37, base pela direita, corte final, 17. É corte lá, final do 7, Romeu Golfe. Autorizado pouso, sistema 7, vento 070 graus, 1 0 mais. Thank you. Estão guardando a projeção de pouso. Esse que trabalha a projeção de pouso, né? Aperta a mão. 256, 3 AH, circular, pistão 0, vento 1,10 graus, 1,0 norte. Autorizado pouso pistão 1,0, vento 1,00 graus, 0,8 mais. Para pouso na terra, na casa 3,4. Segura 256, 3,4,4,4, time de controle 1,20, decimal 8. 1,20,8, 1,2,5,6, boa. Juliette, hotel Romeu, autorizado diário, manter pistão 7. Controle, Salvador, boa, 1256, cruza 18007. 1256, contação da área do colar, e se você quer transição de alta nível 370. Poucas em par 370, 2560. Puxa, mas eles não quatro, são as 4-5, direito, 1-2-1, decimal 9. Juliette, até o Romeu, decolado aos 4-6, chame controle Salvador, 1-2-0, decimal 8. Thank you. 7, 3, 0, 0, mantém pista 0. Chama 327 autorizado a falar, pista 10, vento 100 graus, 10 norte. Chama 327, decola espaço 9, chama o controle 1, 20, decimal 8. 208, obrigado, boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, eu chamei a 6327. Eu chamei a 327, mas eu trabalho no celular. A gente vai sair do seu volume, tradição coral, para nível 240. Por favor, no coral, nível 240, chamei a 6327. Thank you. você tá rodando já com o Zé no Vasco. Soma 0, vento 120 graus, 193 nós. Eu não tenho 8-0, fechado. 8-0, Pacaio 2231. Pacaio 2231, próxima uma hora em nossa família, rumo sudoeste, passando 2060 para 2007, 12320. Brasil, tá vendo? Fala o tráfego, 3 horas, 9 milhas, como Nordeste, vai para a Bajara 8-0, descida para a Bajara 8-0, Oeste 1-9-0. E aí você vai se destruir, você tem a relação? Tem. Azul 69-18, deixa para 2, repete, a gente vai subir para o 10-15, a 2-0 final é a nossa 3, a próxima habilidade. Zero graus, 1-2 nós. 4, 2, 3, 7, 8, 1, 2, 8, 2, 8, alterna 1, 2, 0, 1, 0. Atacar terra, Charlie, deixa para 2, a gente alterna pelo 0, 1, 0.